Precisar alinhar e manter pista no zero. Sente, alinha e mantém. Pista no zero, passagem 2230. Badião 05, prossiga. Gente, dá presente autorizado, temos somente o tráfego prosseguindo para o Pátio 5, não interfere. Já está autorizado, comprou a Norte, reporta fora do solo, Guardião 05. Tá visual com o Pátio 5, está na ponta final, de Alpha Fox. Gente, visual, de Alpha Fox Trot, fica atento à movimentação no pátio, ciente do pouso no pátio, vai reportar solo controlado. Ok, ciente, vai chamar no solo, Alpha Fox. Com 969, lembrando a faculdade. 02230, autorizado decolagem pista no zero, vento 130 graus, 089. Autorizado a decolagem, passageiro 2230, agradece. Controle. Guardião 05 está passando para a Norte, decolado ao 08. Apenas confirma se na volta vai prosseguir para o Pátio 1. Pátio, o Guardião no retorno, Pátio 1. Ciente, o Guardião 05 somente aguarda transferência de comunicações. Se autorizado, permanece na escuta dessa torre. Estaremos aqui a 2 milhas. Já visual com o local de pouso. Gente, visual com o tráfego, reporta então no solo controlado, no destino. Reportará no solo controlado, chamada para nova decolagem, 05. Michael Romeo Alpha, já visual, vai pousar critério no pad 5, atento à movimentação, reporta solo controlado. Ótimo. Charlie Foxtrot, solo ao 08, livrando frequência. Alpha Fox, solo. Autorizado alinhar e manter posição, o parceiro 2231. Parceiro 2230, decolado 09, controle Salvador, chame agora em 120.8. Gente, grato, 208, grato e bom serviço. Michael Romeo Alpha, solo 10, livrando frequência. Papa Michael Romeo Alpha, por gentileza, stand-by no transponder. Passageiro 2231, autorizado decolagem pista no zero, vento no 30 graus, 089. Decolagem passageiro 2231. Gente, o Kundo 25 autorizado alinhar e manter após o tráfego que vai iniciar a rolagem, o TR-72 da passarela. Região 05, salão 11, nos chama para a nova decolagem. Tarelo 2231, no decolador Zona 2, controle Salvador, 120-28, chame agora. 208, passarelo 2231, boa. Papa Romeo Charlie Alpha Fox, prossiga. Tá na aeroestação, para Edmar, conforme. Charlie Alpha Foxtrot, sente do acionamento no Pad 5, reporta pronto para decolagem. Vai chamar o Alpha Fox. Condor 25, autorizado decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 089. Alívio a decolagem, pista 0, Condor 25. Oi, o Charlie Alpha Fox está acionado no Anaristá, pronto para prosseguir com... Proa Norte. Gente, plan remar, já está autorizada a decolagem com Proa Norte. Inicia de imediato, vento 120 graus 08. Nós temos uma aeronave a 8 milhas daqui da cabeceira 1-0. Se possível, inicia de imediato. A gente vai agilizar de imediato, Alfa Fox. Charlie Alpha Fox fora do solo, tá livrando o eixo do 1-0. Gente, Charlie Alpha Fox Trot visual, o decolador usando 4, vai prosseguir com o Pro Norte e vai manter essa frequência até o pouso na RIMA. Reporta quando visual com o destino. Sente a visual com a RIMA, o Charlie Alpha Fox. Mantenha-se a 500 pés, o Charlie Alpha Fox Trot. Sim. Oi, Mike Romeo Alpha, mesmo plano do Charlie Alpha Fox Trot. Vai aguardar para decolagem. Temos a aeronave já passando externo para 1-0. Oito. Somente acionado, aguarda para decolagem. Mike Romeo Alpha. Oito, está na escuta aí, para decolagem. Está colando a pressa. Gente, temos o tráfego que já passou o marcador externo. Vai manter a posição o Mike Romeo Alpha. Lembra, está na Condor 25, decolador 105, controle Salvador, 120-8, bom voo. Controle Salvador, 108, tem um bom trabalho. Rota 3894 chamou o Dr. Salvador? Afirmo na final. Gente, Rota 3894, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-0 graus, 089. Quanto pouso no zero, Rota 3894. Charlie Alpha Fox, vai rimar no solo, para costa. Gente, 1-62, elevando frequência, Charlie Alpha Fox, trote. Azul 6-9-9, ponto de espera da 1-0, pronto, desloca o tráfego. Azul 6-9-1-9, após o tráfego ali, mantém cabeceira 1-0, rebote 3-2-1, companhia TAM. Após o tráfego ali, mantém Azul 6-9-1-9. Mike Romeo Alpha, inicia a decolagem com o Pro Norte, destino em Remar, o vento no 20 graus 08 nós, reporta fora do solo. Mike Romeo Alpha, copiou? Então 3894, solo 17, livre pista direita, chame solo Salvador, ano 20 decimal 1. 3-1 na direita, tá? 3-2-4. Salvador, Papatango, Victor, Índia, Juliette. Papatango, Victor, Índia, Juliette. Autorizado, final no 7, reporta final. Final no 7, reporta na final, Juliette. Gente, o Mike Romeo Alpha vai manter a posição no Pátio 5, estamos aeronave prosseguindo para a cabeceira. Agora só um minuto para iniciar a decolagem. Sem problema, não comandante. Azul 6919, autorizado decolagem pista no 0, vento no 20 graus, 089. Pista de decolagem azul 6919. Gente, Papatango Vitor, Índia Juliette, autorizado pouso, cabeceira 17, o vento 120 graus, 089. Tudo autorizado, 17. O Papatango Vitor, Índia Juliette, se possível, mantenha a presente velocidade até a aproximação final, ok? Azul, 6919, decolou? 6919, decolado aos 20, controle, chama agora, 1120 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, voo 1166, duas milhas para Índia Serra. Voo 1166, continua a aproximação, agora autorização de pouso. É, estamos no tráfego prosseguindo cabeceira auxiliar para a Alfa 32, não interfere. Certo, voo 1166. Guardião 05 para decolagem da, do grupo Batendo de Choque. Cheque da decolagem com proa sul. É, reporta fora do solo. Vento 1 no 0 grau 089. Mike Romeo Alpha, mantém a posição no pátio 5. Temos a aeronave prosseguindo para 1-0, já passou o externo. O Guardião 05 apenas confirma, o destino é o Pátio 1? Afirmo. Fora do solo, 05. Patango Vitor, Índia Juliette, solo 2-2, autorizado backtrack após livra na Romeu. Gente, o Guardião 05, decola 2-2, tem condições de manter o setor inicialmente? Temos aeronave na final do 1-0, transportando inferno. Afirmo, permanece aguardando. Mantenha a separação padrão com a vista no zero, Guardião, a aeronave que está agora na curta final no zero. Sem esse visual com a aeronave, sem interferência. Guardião 05, tem condição de alongar uma perna do vento e após curvar a retaguarda do tráfego, um Boeing 737-200 final? Assim, prolongará a perna do vento e a retaguarda do tráfego seguirá para o pátio Uno. Afirma a posição próxima ao Uno, né? Afirmo. Gente, cruza a retaguarda e já vem para o setor sul aqui do aeródromo. Afirmo. Afirmo, Vitor de Juliette já autorizado, livrar na ônibus, que é o estrutural livrar na frequência, boa. Vou no nome menor, pode pousar? Autorizado o pouso pro gol no nome menor. Afirmo, pouso autorizado, vento no 20 graus 099. Autorizado, gol no nome menor. Romeu Alfa já acionado visual, inicia a decolagem com proa norte na direção da Enrimar. O vento 120 graus 089, reporta fora do solo, até a aeronave que está aqui passando o través da 17, ok? A sua direita. Oi, o Guardião. Guardião 05, autorizado por cabeceira 35, após livra na Lima, aí na direção da posição no 1, está livre a posição, inclusive a área remota também. Excelente, livre, próxima a posição 1 no 1. Pode chamar o... Michael, meu alfa, está autorizado a decolagem. O 1166 se chama só agora é a frequência no 211, seu pouso faz 23. Pegou o 1166? Afirmo. O pouso foi os 23, chama só agora em 121 decimal 1. E já estou autorizando a ingressar a posição 04. 211-04, muito obrigado pela ajuda. Uma nova fora do solo, já livrando este da 10, agora visual com a Rimar. Gente, Guardião 05, solo aos 25. Você segue via Lima, apenas confirma, vai ocupar a posição 1-1 ou a remota? Salvador, boa tarde, 6210, transferindo. Xalé 6210, continua a aproximação. Autorizado o pouso, pista no zero, vento 110 graus 079, informa o tráfego tipo asa rotativa, sua esquerda, está prosseguindo para o aeródromo aqui perto ao terminal, não interfere, ok? Gente, não tem equipamento, autorizado 110 05 no solo controlado. Gente, Guardião 05, se já estacionar, livre a frequência. Livre, aguardando só o para a nova decolagem. Gente. Romeu Alfa na curta para Enrimar. Mike Romeu Alfa, reporta solo controlado, ponto de risco na Enrimar, o vento 110, grau 089. Certo. Na posição 11 para a corte. Gente, chama para a nova decolagem, Guardião 05. Chamada para a nova decolagem. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 2591, quebra 5 pontos de espera da 1-0, pronto. Azul 2591, mantém ponto, espera. Tem ponto de espera, Guardião 05 ainda na escuta? Escuta, senhor. Confirma, comandante. Faz a Ricardo. Copiado, 05, muito obrigado pelas informações. Apenas confirmando, por Bolsa 05, o comandante César Ricardo e chamada de volta de meia hora, né? Afirmo. Muito obrigado. Controlando animal, Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, solos 28 na RMA, ele vem uma frequência boa. Azul 2591, neutralizado, alinhado e manter, cabeceiro 1-0. Alinha, mantém 1-0, 2591. Canal 6210, sala 228, livre de pista direita, chame solo Salvador 121, décima 1. Décima 1, rapaz, você sabe, né? Azul 2, Azul 1, aliado e pronto, 1-0. 15, 2591, decolagem, pista 1-0, vento 1 de 0 graus, 0, meia dúzia de nós. Faz autorizada, Azul. Azul 2591, decolador 31, controle Salvador, chame agora em 120.8. Manda 120.8, obrigado, uma boa noite. Gente, com o 645, já visual. 26. Pista livre, autorizado, pouso, pista no zero. Vento fundo 30 graus, 08 nas. E depois na 10 gol 645. Gol no 645, no solo 37, livre pista direita, chamando Salvador, no 21, décima 1. 21, décima 1, gol no 645. Papagolfo. Plantão Góssica Papagolfo, autorizado em cortar final 1-7, reporta final, não atrasa o reportar. Vou se cortando, reportará na final. Papagolf, final longa da 1-7, trem baixado e travado. Travadão Gosta, Papagolf, autorizado, pouso 1-7, vento 120 graus, 079. Lembre pouso. Papagolfo, solo 4445, frequência de hoje, estacionado. para 206, próximo a ponte 010, pronto. Azul 4206, autorizado o ANR decolar, pista no zero, vento 120 graus, 079. A linha decola na 10, 4206. Azul 4206, decolado aos 49. Chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, persiga. Acionado, parque fundo. Menciona decolagem com o sul para pouso no parque do Graé. Presente, decola da presente ou segue até a cabeceira 35? Pode decolar da presente, estou autorizado. Sente o vento no 20 graus, 089, Guardião 05, é ponte para o solo. Toma na fora do solo, Guardião 01. Zero cinco, fora do sol. Tenente Guardião 05, visual decolado ao 51, vai prosseguir direto para o pátio do Gré. Já está tomando uma proa e atento somente a movimentação no pátio do Gré. Reporta cor no solo controlado, Guardião 05. Autorizado, pátio do Gré, atenta a movimentação no pátio. Cobrar no solo controlado, 05. Guardião 05 ao 53 no solo. É, levando frequência, boa tarde, bom serviço. Torre Salvador, acionar 6143, vai estabilizado aí, Alerta 3. Fechando aí 6143, no momento visual, o ajuste altímetro no 012, o vento 1 graus, 0,612 de nós, autorizado pouso, pista 0. Livre pouso 1-0, 6143. Chame 1943, sala 03, se livre pista direita. Chame Salvador, no 21, décima 1. Olha, na direita, sala 21, uma boa.